momento, querido ouvinte. Aqui é Paulo Zanella. Isso, Neuer. Treinar mais um pouquinho, talvez ele alcance o Cássio. Fala, galera. Sou o Diego Ferreira. Se fosse o Ribamar ali no lugar do Mbappé, ele não perderia aquele gol. Fala, galera. Aqui é Guilherme Andrade. E mais um ano de Champions League. Quase uma Copa do Mundo. Eu sou Matheus Santos e eu tenho um questionamento. Neymar no Vasco! Eu sou Marco Oliveira e chorei junto com o Neymar. Está no ar mais um Papo de Calçada. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando porque para animar a festa. Salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, boa noite, bom dia. Então, pessoal, estamos aqui no mais um Papo de Calçada. Dessa vez de novo para discutir uma final aqui e um pouquinho da Champions League, esse campeonato que muitos dizem ser o maior campeonato de clubes do mundo, né? Eu já acho que não, porque a gente tem o Paulista, Carioca, né? E o Carioca, que é o mais complexo e difícil de entender. E a gente tá com esse timaço aqui pra comentar essa final de hoje, onde que não deu pro nosso querido Neymar, mas deu pra Coutinho, né? O nosso amigo Lewandowski, do gol antológico da Copa de 2014, estava presente hoje e foi muito importante para essa vitória do Bayern de Munique sobre o Paris Saint-Germain. E antes de nós darmos início a esse papo aqui, nós temos um convidado, um companheiro, um amigo que veio fazer parte do nosso time de hoje para gravar esse podcast. E aí, Diego, se apresente pra gente, fala de onde você é e como que você chegou até o nosso podcast hoje. Ah, o Michael me convidou, né? Mandou lá no grupo lá do Cappuccino, né? Queria gravar, né? Se tem convite, eu tô de bobeira para gravar podcast, eu sempre gravo. Além do Cappuccino lá, eu também faço parte do podcast Elementar. Então, agradecemos a presença aí e se junte conosco nessa conversa aí, fique à vontade, beleza? Pessoal, o que vocês acharam desse jogo? Era o que vocês estavam esperando? Eu, com certeza, ia preferir ver Vasco e Grêmio aí pela tabela aí por cima do Brasileirão aí, mas como lá em casa não pega outro canal, eu acabei vendo o jogo. O que vocês acharam desse jogo aí? Eu fui nisso, né? Fui tipo fritando peixe olhando o gato, né? Tava vendo os dois jogos, tentando ver os dois jogos ali ao mesmo tempo. Né? Do Vascão, né? Que é o que importa, né? Quem é Vasco perto de Bayern e PSG, né? Caramba, dois vascaínos, então? Tô sozinho, né? Tem dois vascaínos no podcast, cara. Isso é quase um milagre. Segura! Segura que eu quero ver, garoto! Ramon aí, melhor técnico do Brasil? Eu só quero passar um campeonato brasileiro sem me estressar absurdamente, assim. Olhar ali, pô, Vasco tá ali... Se o Vasco estiver ali naquela zona da marola ali, sem nada ali e tal, não vai cair, também não vai chegar em lugar nenhum. É, na zona do João sem braço, né? Pois é. É engraçado que eu falei, o meu pai não acompanha muito futebol europeu, e eu falei pra ele, ó, hoje tem a final da Champions, hein, pai? Bayern e Paris Saint-Germain, e vai ser um jogaço. Aí meu velho falou assim, que hora que é o jogo? Aí eu falei, pô, 4 horas. Ai, meu pai, não vou ver não, vou estar ocupado assistindo Vasco e Grêmio. Justíssimo, justíssimo. Mas assim, falando da final, cara, eu achei a final um bom jogo. O PSG, cara, conseguiu equilibrar ali as ações. Foi até um jogo, eu até achei que foi um jogo equilibrado, assim. O gol ali do Coman foi... Cara, falar que é falha ali do Meratti, acho que é esse o nome do lateral ali. Mas aquela bola cruzada é cruel. Ele achou que a bola ia pro Lewandowski, né? Tu vê claramente, assim, aí ele deu o passo pra frente pra marcar o Lewandowski, né? Aí a bola foi mais alta, ele não conseguiu voltar, né? Aí o Coman cabeceou sozinho, assim. Eu nem coloco tanto culpa nele, assim. O Kerer, né? Kerer, né? Não dá pra falar que foi, como foi os outros jogos do Bayern, né? Que o Bayern atropelou, sabe? A marcação em cima ali do PSG funcionou também, né? Conseguiu sair na maior parte das vezes da pressão ali. Teve erros ali da zaga, da defesa do Bayern também, né? Que gerou algumas chances. Mas, cara, o Mbappé não pode perder um gol que ele perdeu, né? Dessa vez não funcionou, né? Porque acho que foi contra o Atalanta. O Neymar perdeu um gol claríssimo, né? Aí conseguiu ganhar. Acho que com o RB Leipzig, acho que foi o Neymar de novo e também perdeu um gol, assim, que de frente com o goleiro, que ele... Deu um toque assim, tentando tirar e acho que foi na trave, se não me engano. E o Mbappé perdeu um gol feito, chutou fraco em cima do Neuer. Então, pô, aí também não dá, né? Aí, né, a chance que o Bayern teve mais real, assim, guardou. Tô... O Bayern não teve aquele domínio total que a gente viu nos outros jogos, né? Contra o... Eu não vi o jogo com o Barcelona, infelizmente, eu tava trabalhando. Você não viu 8-2, cara? Não deu. Não vi, cara. Assim, eu trabalho... Eu sou autônomo, né? Então, no jogo do PSG, eu consegui assistir. Organizei lá as coisas tudo pra assistir o jogo. Só que no dia do jogo do Bayern surgiu uma emergência e não teve jeito, cara. Eu tive que trabalhar. E cheguei em casa, minha esposa até falou comigo, falou, nossa, você perdeu o jogo, 8-2. Nossa. Mas... É, porque assim, contra o Bayern, assim, não desmerecendo o 8-2, né, também tem muito mérito do Bayern, cara, claramente o time do Barcelona não tava afim, tá ligado? É, mas é o seguinte, cara, o Bayern não massacrou o PSG, vamos falar assim, mas também não sofreu. Momento nenhum o Bayern sofreu. Eu acho que no começo do jogo os dois clubes estavam respeitando um outro, estavam com medo. Nenhum ia tanto pra cima e nem o outro. É, cara, mas é aquele negócio. O time do Bayern é aquela característica do futebol alemão, sabe? Eles são muito organizados. Na semifinal, cara, metem uma goleada e na final vão devagar. Eles são frios. Eles são frios e calculistas. É, cara, eles são muito organizados. Vídeo 7-1. Chega muito na boa, sabe? Esse tipo de time, você não pode perder bola, cara. Não pode perder gol. Porque os caras vão chegar e vão fazer, sabe? Se você bobear, eles vão chegar e vão fazer. O time é muito organizado, cara. O time do Bayern é muito organizado. Dá... Assim, não é aquele... Não tem um destaque o time, sabe? Não tem um jogador, um craque que pega a bola, parte pra cima. Coisa que o PSG também não tem, tá? O Michael depois vai falar do Neymar. Mas eu não vejo o Neymar com essa característica de dar a bola aqui que eu vou resolver. Vou resolver em uma jogada, sabe? O Neymar, eu acredito que ele evoluiu muito por aprender a jogar com o time, sabe? O Neymar, quanto mais ele jogar junto com o time, eu acho que mais o time dele vai crescer. Agora, o Bayern também não tem isso, não tem esse jogador. Mas tem um coletivo que é foda, cara. O gol é um retrato disso, sabe? Os caras têm a jogada ensaiada. A bola chegou, o cara cruzou na cabeça. E é gol, cara. Já era. E teve outras chances também. Então, assim, não teve aquele massacre, vamos dizer. Mas o Bayern foi sóbrio durante o jogo inteiro, cara. O jogo inteiro, você sabia. Daqui a pouco vai sair um gol do Bayern. Eu até acho que o PSG, não é que ele não ameaçou, né? Mas ele dominou mais, assim, depois que ele tomou o gol. Principalmente no segundo tempo, assim. Só que é aquilo, né, o Bayern marca bem. Assim, antes, só pra dizer, essa temporada eu acompanhei bem menos intenso, assim, então... Mas estamos aí participando, eu também não vi o 8-2, meu pai, ele torce pro Real Madrid. Só de bobeira, só pra zoar, me encher o saco, porque eu já falei aqui em outros episódios que eu gosto. Eu quero ver a história sendo feita, eu quero ver o Messi ganhar tudo que pode, o Cristiano ganhar tudo que pode, o Real Madrid sendo tricampeão, mas, né, algumas coisas parece que eu não vou ver mais. E aí, no dia do 8-2, dezenas de mensagens no celular, uma foto com um fogão, duas bocas, eu não entendi nada. Aí eu abri no... Eu não acreditei, eu falei, que é isso? 8-2, tá de sacanagem. Como que isso aconteceu? Aí fui ler o comentário do jogo, falaram que o Barcelona teve chance, claro, assim, tava no seu otário. Mas o PSG tem um problema, que o Neymar, às vezes, ele joga naquela posição de pegar da esquerda, ir pro centro e armar, que eles chamam de arco e flecha. Só que quando você marca bem esses avanços dele, o time fica meio sem opção de saída ali, né? Então depende de outros jogadores também estarem em bom dia. Mas o que eu gosto, o que eu admiro assim no Neymar, não sou fã do Neymar, já falei várias coisas dele aqui, mas ele sempre se entrega, né? Isso ninguém pode criticar ele, que ele não corre, não luta, não vai, e hoje ele fez isso, né? Mas em relação até às propostas de jogo final, é outra realidade, né? Você tem que ir com muito mais cautela, e tinha jogo pro PSG. Eu até acho que no toque de bola eles conseguiram criar algumas oportunidades, mas eles não conseguiram entrar muito na defesa do Bayern, que é muito forte, mas eu Talvez a gente fale dos outros confrontos aí. Acho que a conclusão... Bom, o título é merecido. O Bayern é o melhor time. Eu não acompanhei toda a temporada, igual eu falei antes, mas eles fizeram... Eles começaram mal, fizeram várias mudanças. E o técnico, ele é meio low profile em relação aos outros que tem mais fama, mas eu acho que se não fosse as mudanças que ele fez, né? Então, como eu falei, talvez vocês que acompanharam mais podem falar melhor que eu, mas ele fez várias mudanças ali que fizeram a diferença, né? Então o título foi merecido, mas eu acho que o saldo pro PSG, falando do PSG, eu acredito que é positivo. Não sei se vai ter alguma mudança aí mais pra frente. Eu acredito que até o Neymar fique, porque eles vão mais forte para a próxima temporada. Óbvio, era a grande chance deles, mas talvez tenha sido importante chegar na final agora e perder, vai amadurecer muita coisa no projeto que eles têm. E eu acho que essa pandemia, ela antecipou muita coisa. Eu acho que antecipou o fim de uma era aí de Messi, Cristiano Ronaldo, antecipou a questão do Guardiola. E talvez ela tenha acelerado aí essa questão do próprio PSG com uma força aí na Europa. Fator psicológico, né, galera? Eu acho que dá pra falar de fator psicológico também, porque o PSG jamais tinha chegado numa final de Champions. Você tem essa galera do elenco do PSG, que é um grande elenco, caríssimo, de ótimos jogadores. Neymar, Thiago Silva, jogador de Copa do Mundo, Di Maria... Uma informação aqui do Esporte Espetacular, só o Neymar custou metade do time do Bayern de Munique. Olha aí, é um cara muito caro. Então, tipo assim, você tem um elenco gigantesco de ótimos jogadores que nunca tinham, tipo assim, de um time que nunca tinha jogado uma final de Champions, cara. Acho que o Paris Saint-Germain tinha chegado numa semifinal de Champions lá nos anos 90, 95, se eu não tô errado, por ali, semifinal. E nas últimas participações do Paris Saint-Germain, caiu sempre na oitava. Sabe, cara, é outro universo, cara, quando o time chega numa final, cara. Eu não vi o Paris Saint-Germain nessa final, sabe, aquele desespero do time que tá numa final e tá perdendo, botando todo mundo pra frente, vamos que vamos, e pega aquela bola e joga lá na frente no feijão, sabe, no feijão, quando você bota todo mundo na área, até o goleiro, e manda lá pro desespero pra ver o que que acontece. Eu não vi isso acontecendo, muito por conta também do Bayern, que não deixou isso acontecer. Cara, os caras são muito frios, cara. Os caras, porra, eles têm uma presciência, sei lá o que eles têm. Eles sabem jogar um futebol, eles sabem sofrer pressão, sabe? Eles sabem aproveitar os espaços, mas eu não vi o Paris Saint-Germain, aquela coisa que a gente tá acostumado a ver aqui no Brasil, da Libertadores, do time que tá perdendo e vai, bota todo mundo pra frente, enche de atacante, e zagueiro vira atacante. Eu não vi o Paris fazendo isso. Sabe, não sei porquê, o técnico não mexeu bem, não sei muito bem, mas é um time novato, a gente pode falar o que for, o Paris Saint-Germain é riquíssimo, mas é um time novato, é só a primeira final do Paris, é só a primeira final desse time, né, que parece que tem dinheiro infinito, mas não tem experiência, tem que ver agora nas próximas Champions, talvez um técnico mais experiente, não sei, mas tem que ver como é que é. Tipo, por ser uma primeira final, tu acha que o Paris Saint-Germain não saiu com o combustível esgotado? Tipo, tinha que ter os jogadores se entregue mais, é isso? Cara, vocês viram o desespero final do Paris Saint-Germain tentando buscar o gol? Aquilo que a gente tá acostumado a ver. Eu falei, a gente tá aqui na Libertadores. Tava num ritmo normal. Vocês viram normal, o Paris Saint-Germain, né, partindo pra cima, sangue nos olhos, faca nos dentes? Vocês viram isso? Eu não vi. Não tinha. É disso que eu tô falando. Pra uma primeira final, realmente. A gente já viu outros times de menor estatura. Aquela Champions horrível lá do Mônaco e do Porto lá. Não na final, né? Mas nas semi eles iam pra cima. Pô, realmente. Entendeu? É isso que eu tô falando. Pô, vocês estão perdendo de 1-0. Falta o quê? 5? O árbitro deu 5 minutos de acréscimo, que nem precisava de 5. Meu irmão, parte pra dentro. Mete a cara. Enche de atacante. É o que o PSG fez contra o Atalanta, né, velho? Exato. Foi ali nos acréscimos, entendeu? Deu sangue e você vê os caras com... Realmente, essa análise do Matheus é muito interessante, porque o PSG tomou o gol relativamente cedo no jogo. Tinha muito jogo. A gente já cansou de ver final de Champions League com um time sair na frente e ter uma virada, sabe? Outro é o empate e prorrogação. Isso é normal. É, inclusive naquele estádio. Pois é, a que o Barcelona ganhou com o Ronaldinho, o Arsenal saiu na frente, sabe? E o Barcelona foi marretando até fazer os dois gols e virar. É, agora eu acho que tem um outro fator aí que a gente pode até comentar também, porque foi muito interessante essas duas semanas de Champions League. Eu achei muito interessante, foi bom pra caralho, tinha jogo quase todo dia. Agora o fator torcida, cara, não tava com cara de Champions League, sabe? Pra mim faltou, cara. Eu senti assim, pô, faltou. Eu acho que se tivesse torcida, aquele estádio gritando, aquela coisa toda, eu acho que o jogo teria sido mais pegado, sabe? Os times teriam lutado mais, assim. O próprio Bayern controlou muito o jogo, cara. O Bayern fez o que ele sabe fazer, sabe? E o Barcelona entrou no jogo do Bayern. O Barcelona entrou para jogar no contra-ataque contra um time que é muito bem armado, sabe? Tudo bem, toda hora eu falo Barcelona, puta que pariu. É, o PSG, ele entrou para jogar no contra-ataque contra um time muito bem armado. Agora, poderia ter dado certo. Você tem dois jogadores muito velozes e um jogador muito técnico, que é o Di Maria, que acerta passe muito bem. Agora, poderia ter dado. Dá a bola no Mbappé, o Mbappé corre e joga na área, sabe? Mas não deu. Bayern toda hora interceptava a bola. Os volantes e a zaga do Bayern jogaram demais, sabe? Jogaram muito. Sim. Uma coisa que fez. Acho que duas coisas fizeram um pouco de falta aí no PSG. Assim, primeiro o Verratti tá em forma, assim, ele dá um dinamismo absurdo ali nesse meio de campo. E assim, uma coisa que eu não entendi do Tuchel foi porque ele não colocou o Icardi, botou o Choupo-Moting, assim, eu não... Perdendo ali, pô, tinha que ter colocado o Icardi, cara. O Icardi é mais atacante, pô. Eu não entendi porque ele não colocou o Icardi ali quando tava perdendo. Mas assim, eu acho que o Paris Saint-Germain conseguiu equilibrar bem o jogo, assim, eu achei. Só que... Cara, foi o detalhe, né? Foi a mesma coisa contra o Lyon, assim. O Lyon conseguiu equilibrar um jogo até um certo momento. Perdeu o gol que não podia perder. Aí o Bayern foi e matou o jogo, cara. E assim, e também impressionante, assim, como o Bayern é eficiente, assim. Tu vê, e jogadores, assim, que tempos assim não dava nada. O próprio, pra mim, quem cresceu muito, assim, como jogador, eu sei porque eu acompanho o Arsenal, foi o Gnabry. Então, assim, é... Cara, evoluiu demais, assim. E agora, imagina agora o Bayern com o Sané numa das pontas, é, cara. Vai ser um inferno, ficar azeitado. Tá, vai ficar azeitado. Então, assim, eu acho que faltou aquele quê ali pro PSG. Eu, assim, precisa de mais reforços, acho que lateral, principalmente, assim. E ter um pouco mais de sorte, assim, ter os jogadores saudáveis, né? Eu acho que faltou um pouco assim. O Verratti fez falta. Eu acho que também. Eu não sei se o Di Maria também tava em forma plena tal pra jogar, porque ele saiu também, né? Acho que tava cansado. E um Cavani ali espetado, hein? Um Cavani ali que desistiu do Paris Saint-Germain. O que vocês acham? Espetado ali, enfiado ali de 9. Ó, o Cavani não perdia esse gol que o Mbappé perdeu, não. Tem que ver isso aí, tem que pensar nessa vertente aí. Pô, aquilo, teve chance de sair na frente, não conseguiu. Cara, o Bayern, assim, tu sabe que em algum momento o Bayern vai fazer o gol. Então, assim, era só... Então, assim, e é bom, assim, que cria casca, né, pro time, né? Então, o time vai... Se o Neymar ficar, tal, né? Então, assim, já tem essa experiência de perder, isso, tal. Então, de chegar numa final, tal. Então, assim, se manter o time, tal, o Neymar ficar... Mbappé deve ficar, mas... Assim, trazer ali mais alguns reforços ali... Eu acho que vem forte de novo. Então. Eu concordo. Eu acho que faltou... Tem que ter um reforço ali pra fazer a saída de jogo. Que isso é uma coisa que tá me irritando quando eu tava assistindo o jogo. Que quando ela chega no Neymar, o Neymar e o Mbappé, eles já estão se procurando. Eles estão bem entrosados. Só que o problema é até o Neymar ser acionado ali na intermediária, tá complicado. Entendeu? Ainda mais numa final, ainda mais com a marcação do Bayern de Munique ali. É o jogador de destaque, né? Não, o Verratti fez falta nessa saída de bola, cara. Fez muita falta. Então, assim, que é o jogador de desafogo. Mas um que eu gostei muito, assim, pegando ali desde essa volta, assim, o Thiago Silva jogou demais. Tem que dar os parabéns aí pro Thiago Silva. Ainda é um ótimo zagueiro. Tem vaga aí em qualquer time da Europa. O Marquinhos jogou demais como volante. Jogou muito bem. Nesses jogos todos aí que ele tá jogando de volante, talvez é algo para o Tite ver para a seleção brasileira, talvez colocar ele como fazer uns testes com ele como volante. Então assim, faltou realmente esse que é assim Faltou aquele algo a mais. Agora assim. Vocês imaginaram essa final? Vocês especularam essa final entre PSG e Bahia? Ah, do eu acredito que tava no radar, assim. Eu fiquei um pouco decepcionado com o City. Mas antes, só rapidinho, o que o Guilherme falou, né? O Bayern de Munique jogou bem, bem tranquilo, porque nos outros jogos ele fazia uma pressão mais intensa até. Ele acabava se expondo aos contra-ataques. Aconteceu, estava revendo os momentos ali. Eu não vi o jogo, né? Mas isso aconteceu com o Barcelona. E essa marcação eles fizeram na semifinal também. Mas ali eles foram bem mais tranquilos. Eu acredito que, de certa forma, assumindo o certo favoritismo que eles têm, esperaram ver qual que ia ser a proposta do PSG. E o toque de bola deles ali junto com o Thiago ali, determinando o ritmo do jogo, tipo, para uma final assim, que você não sabe como é que o adversário vai vir, realmente mostra, você consegue controlar os nervos, né? E o PSG, como a gente falou, estava na primeira final, mas acho que dentro das possibilidades foi um bom jogo. Acho que a torcida fez falta também, igual o Guilherme está falando. Acho que o que mudaria, assim, o jogo que mais mudaria com torcida, eu acredito que seria o 8-2, porque não é possível, não é possível. Mas eu acredito que com torcida talvez o PSG desse aquele gás final, porque algumas chances que eles estavam perdendo no final... Quando desse o 5-2, a torcida invadiu o campo e cancelava o jogo, né? Aí, gente, os raízes. Eu não sei esse negócio de... Eu vou ser um pouco polêmico. Eu acho esse lance de torcida, assim, um pouco superestimado, assim. Lançou a polêmica, hein? Lançou a polêmica, hein? Eu acredito que influenciaria no final do jogo o PSG se entregar mais, vendo ali a torcida se estimulando, cantando. Ainda mais a gente falando de torcida europeia, cara. Europeia, assim... Ah, cara, não sei não, porque você imagina, tudo bem que se fosse com torcida, a final seria em Istambul, né? É, jogo único, assim, campo neutro, eu não sei, cara. O time chegando pela primeira vez, cara, numa final, a torcida faz a festa, e entendeu? O PSG tem uma torcida fanática, cara, o pessoal acha que... isso é importante falar, o pessoal acha que o PSG é um time de modinha, não é, eles têm uma torcida fanática para um caramba. Os caras iam lotar estádio. Né, não, o Bayern nem fala. Também, é que o pessoal também tem costume gosta de falar. Eu não gosto do PSG, deixar claro que eu não gosto do PSG. O meu time na Europa é o Chelsea, tá? Meu time na Europa é o Chelsea, que foi eliminado pelo Bayern. Mas eu não gosto do PSG e eu estava torcendo pro Bayern ser campeão. O Bayern tem uma torcida estabilizada. É que a galera gosta de falar que o PSG é um time de modinha, por conta do Neymar e tal, aquela coisa toda. Mas não, o PSG é um time que tem uma torcida muito apaixonada. E eles com certeza lotariam todos os espaços cabíveis a eles, cara, se tivessem torcida. O Matheus torceu pro Bayern pra falar que caiu pro campeão. Com certeza, com certeza. Eu entendo isso, assim, mas sei lá, cara, pra mim ainda, assim, porque quem ainda ganha os jogos são os jogadores, assim. Eu não. Entendeu? Acho que falar, a torcida. Que assim, a torcida ganhou o jogo. Cara, será? Assim. Tá, eu entendo, mas será, cara? Porque assim, quem tá em campo é o jogador, cara. Assim, eu sei que a torcida. Assim, eu sei que a torcida. Claro, você tendo a torcida, o cara vai se incentivar mais, mas. Assim, falar que isso é um fator predominante pra uma vitória ou derrota, eu não sei, cara. Isso me incomoda não, um pouco, claro, entendeu? Não, predominante pra vitória ou pra derrota, não. Claro que não. Mas é uma questão de botar calor no jogo. De ter um jogo mais acalorado, de ter um jogo mais pegado, eu acho que a torcida faz toda a diferença nisso. A temporada 2004-2005, o Milan fazendo 3-0 no Liverpool, a torcida cantando no intervalo. Pois é, a gente tem vários exemplos disso na Europa também. Então, o próprio ano passado, aquelas viradas malucas que a gente teve. A final da Libertadores, Flamengo lá no Peru lá. Pois é, então assim, a torcida pra mim faz diferença na questão do calor do jogo. Não, cara, não tem como discutir. A torcida, sim, ela tem o seu valor, ela faz uma diferença enorme. Não, deixar claro, não tô dizendo que a torcida não tem valor, tá? Não é isso não, não é esse meu ponto não, tá? Às vezes, assim, pra mim, quando falam isso, tira um pouco do... Sei lá, acho que até do mérito dos jogadores em si, sabe? Do jogador, por exemplo, o time que ganha fora, né? Vai num La Bombonera e ganha. Não, e assim, é a mesma coisa. Você falar, a culpa foi porque não teve torcida, é a mesma coisa de reclamar, a culpa é do gramado. É. isso é igual pros dois times, não tem jeito. E da mesma forma, se tivesse torcida, às vezes o Bayern de Munique ia pra cima do PSG e metia 3. É, sim, com certeza. Balado pela torcida, porque a torcida tá ali gritando pros caras ir pra cima. Isso, então, assim, pra mim não faz diferença de ganhar ou perder. Não foi por isso que o PSG ganhou ou perdeu. Pra mim o PSG perdeu porque o Bayern é mais time, sabe? E é a questão que o pessoal falou aqui, de a camisa pesa, primeira vez que o time tá chegando na final. Tudo bem, você tem o Mbappé campeão do mundo, você tem um goleiro que já foi campeão da Champions, Neymar já foi campeão da Champions, campeão de Libertadores. Então você tem jogadores com cancha ali que já foram campeões no PSG, mas o grupo, a questão, a camisa, o grupo, isso... É foda, assim, porque futebol tem muito dessas místicas, sabe? A camisa joga, cara. Com a camisa certeza. Joga, não adianta, sabe? Camisa, tradição, a forma do time jogar conta, sabe? Então, você pegar, por exemplo, no lugar ali do PSG, fosse, sei lá, um time italiano como a Atalanta... Um Atlético de Madrid. Um Atlético de Madrid. É, o Atlético de Madrid jogou porra nenhuma, mas. Um time espanhol, sabe? Um Atlético de Madrid ali, que se tivesse jogado pra poder chegar na final. Esse Atlético. Não, tinha ido pra cima, cara. Tinha ido pra cima. Ah, não. O Atlético não teria ido pra cima, não. Porque o Atlético joga no 10-1. É a tática dele, né? É 10 lá atrás e um lá na frente, assim. O Atlético Madrid... Não, mas seria outro jogo diferente. Seria outro jogo completamente diferente. Mas aí é aquilo, eu volto naquilo que eu falei lá atrás. O Atlético de Madrid é tipo um River Plate da Europa, cara. Os caras jogam a Champions com uma cabeça louca. O Paris Saint-Germain é um novato, cara. É um time novato. É um clube novo, né? Se a gente for pensar. Porque já tem clube que o... Eu acho que o PSG tem 50 anos de fundação, né? Tem, 50 anos de fundação. E foi o que eu falei, o time só tem uma semifinal. Lá atrás, nos anos 90. Antes do dinheiro ainda. Antes de ficar bilionário. Antes de ter dinheiro infinito. Então, assim, eu não tô falando com isso que, ah, não, o PSG tem que perder um monte de finais pra poder ser campeão. Não tô falando disso. O Chelsea, por exemplo, perdeu uma final e depois na outra que chegou foi campeão. Cada time é um time, cada jogo é um jogo, cada campanha é uma campanha. Perdeu pro Corinthians lá no Japão, né? Tem que lembrar isso aí, e depois, né? E depois de ser campeão em cima do próprio Bahia, foi perder pro Corinthians no Mundial. E ganhou no 10-1, na tática 10-1 aí que eu... E isso foi um tempo, né? O Abramovich não entrou em um, dois anos. Levou tempo, exato. Sabe? Até quando do Abramovich entrar grande era um no projeto Chelsea, de longa que, assim, data. Era a mesma coisa do PSG. O Chelsea não era time grande. Era um time mediano ali da Inglaterra. Ele não era time grande. Porque às vezes que a galera mais nova talvez que acompanha recente assim. Talvez só lembra da fase do Chelsea. Não, Rico, não era. Do Chelsea era pequeno, foi rebaixado mas várias assim, vezes, porra. Fala sério. Então, assim, era. E levou tempo. Não foi no primeiro ano de Abramovich que foi campeão. Igual o Manchester City. Então, assim, não é. Não vai ser. Essas coisas levam tempo. E Champions League é um campeonato muito difícil. Vai ser campeão em algum momento. City, acho que o PSG, se o PSG continuar mantendo esse nível de investimento, vai ser campeão. E aquilo, chegar na final dá experiência. Então, assim, se tem alguma decepção, se a gente pode falar de alguma decepção, pra mim é o City. O City ter caído pro Lyon, pra mim foi uma decepção. Ah, sim. Porque eu esperava, o City perdesse pro Bayern, aí beleza, sabe? Pô, aí até entenderia. E, hein, Guilherme, caiu pro Lyon depois de ter passado do Real, né, cara? E o que fica mais estranho ainda, né? É, cara, mas assim, eu ainda vejo o City como aquele... Como o Chelsea, até o Chelsea chegar. O Chelsea foi muito assim, era aquele time que tava ali martelando todo ano, sabe? Pra mim o City tava assim já. Esse ano, quando a gente, né, comentou que essas finais iam ser assim, viu as chaves e tal, eu falei, pô, acho que eu comentei até com o Matheus. Assim, pô, cara, eu acho que esse ano é o ano ou do PSG ou do City ganhar, sabe? Porque jogo único, sem torcida, aquela coisa. Se o time tá querendo ganhar, é agora, sabe? Tá querendo ganhar, é agora. E, pô, eu me decepcionei um pouco com o City. E vocês, o que vocês acharam? É, o problema é assim, né? Tipo, eu sou fã do Guardiola, eu torço pra Guardiola, Messi, Cristiano Ronaldo, porque eu quero ver a história sendo feita. Mas uma coisa que a reclamação geral aí pra cima do Guardiola é que quando chega em jogo assim, tipo, o City tem uma forma de jogo que já tá absorvida pelo jogador. Mas ele muda a forma em relação ao rival. Nesse caso ali, ele mudou o estilo do jogo do Manchester City em relação ao posicionamento de alguns jogadores, como o De Bruyne e tal. E o primeiro tempo foi desperdiçado por conta disso e ele só corrigiu no segundo tempo. Aí o time mais acostumado com aquele tipo de jogo conseguiu botar a bola no chão, empatou, perdeu um gol incrível. E aí o outro gol é do jogo, mas a questão é ele, a reclamação que eu li no dia do jogo ali geral é que o Guardiola ele pensa muito nesse tipo de jogo em relação ao adversário e que essas mudanças que ele faz acaba comprometendo porque o time não está acostumado. E foi assim na temporada passada, foi assim na outra, e acaba que ele tá começando a, tipo, a ficar, né, cara? Já faz um tempo aí que ele não chega pelo menos nas pontas. Eu tava torcendo muito, eu achei que, eu pensei a mesma coisa que você, né, de PSG ou Manchester City, e o Manchester City tava jogando um bom futebol, né? Ele teve a temporada no local lá, ela foi do Liverpool, dominou, mas o Manchester City também foi muito estudado nesses anos que ele acabou ganhando. O campeonato inglês é bem desafiador para você conseguir manter qualquer tipo de hegemonia, ele é muito intenso. Mas e o City, ele começou bem, né? Dominou o Real Madrid, não é qualquer time, era o Real Madrid, e o Zidane, de certa forma, deu uma recuperada no Real Madrid. Mas aí é tudo aquilo, né? Primeiro tempo mudou o estilo de jogo, acabou comprometendo. E depois, muito exposto no contra-ataque do Lyon. Eu me irritei, cara. Eu me irritei. Porra, queria que ele chegasse pelo menos na cena. Porque eu achei que ele errou ali em emular o esquema do Lyon, né? Ele espelhou o esquema do Lyon, assim. Mas, de novo, assim, o quanto eu... Também colocar só na conta do Guardiola acho também meio... Também um pouco injusto, né? Porque, cara, o Guardiola não tá em campo pra perder o gol que o Sterling e o Jesus perderam, né? É verdade. Então, assim, eu fico meio puto, assim, que a galera só coloca tudo na conta do treinador, né? Cara, entendeu? Mas assim, e Manchester City é outro time que também precisa de uma reformulaçãozinha. Que eu acho que tem jogadores ali que não dá mais. Assim, pra mim, Fernandinho, muito lento. Esse Walker é muito ruim. Precisa de outro lateral direito, ou um esquerdo, no caso, jogar o Cancelo pra posição de origem. Porque, assim, acho que foi no primeiro ou no segundo. Pô, o Walker tava só caminhando. Desculpa a piada. Mas é. Olhando pro cara, tá ligado? No segundo gol do Leão. Foi horrível, assim. Então aquilo. Cara, não é só o. E achar um substituto pro Agüero, assim. Porque eu acho que o Jesus rende mais de ponta, de fato, assim. Ele jogou bem de ponta. Assim, acho que o centroavante, assim, tem que achar outro, assim. E achar um substituto pro Agüero vai ser difícil. Mas, assim, acho que foi por causa disso. É, cara, o City é a mesma coisa do Paris Saint-Germain. Ele é um time que a gente sabe que vai chegar, porque tem um elenco também poderoso, um dinheiro infinito. Só não pode... Só o fair play. Esse fair play financeiro aí que a gente tem, meia boca, que não deixa eles trazerem todo mundo. Sim, meia boca, né? Porque o certo era o City não estar com a próxima Champions, né? Mas a gente sabe como é que funciona. Mas a gente sabe que é um time que vai chegar. Tem um técnico que é multicampeão, que já foi campeão da Champions. Mas, cara, assim, eu não tô falando. Eu digo e repito, cara. Eu tô falando que um time ele não possa chegar pela primeira vez e ser campeão da Europa. Eu só tô dizendo que falta uma certa experiência, cara. Não tô falando que tem que sofrer primeiro, mas é a mesma coisa do City, cara. É um jovem rico. O City, a exemplo do Chelsea, é um jovem rico, sabe? E o dinheiro chegou, o time começou a ganhar um monte de coisa, começou a ganhar campeonato inglês, mas você viu o City esses, há uns anos atrás, vai ver na história. O time tava lutando pra não cair pra terceira divisão, cara. Pra não cair pra terceira divisão do futebol inglês, velho. Então, e agora o time, a galera fica exigindo que o time tem que ser campeão europeu, cara. Tem que chegar. É um time que tem que chegar, é um time que tem que chegar e dizer, olha, eu tô aqui e eu tô disputando. Ganhar, meu irmão, a final, chegar na final e ganhar, eu falo da semifinal pra lá. Sabe, chegar na semifinal, dois jogos, essa foi excepcional, foi um jogo só. É uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração também, jogo único, né? Então, assim... Exato, foi outra história, cara, foi outra história, jogo único, Copa do Mundo, cara. Os caras ficam nervosos, os caras pensam, meu irmão, são 90 minutos, cara, eu não posso errar, não posso fazer merda. E é aquilo que eu falei, cara, se tu não tá com o psicológico em dia, você caga no pau, cara. Ou você se omite, ou você vai ficar tocando de lado ao invés de tentar enfiar uma jogada. Meu irmão, é difícil, cara. É complicado, cara. É, na Champions do ano passado, que o City caiu pro Tottenham, o City acho que fez um gol, aí o gol foi anulado pelo VAR e tal. E aí perguntaram pro Guardiola depois, ele falou, pô, o que é que eu vou falar, cara? O VAR anulou, tá anulado. O que eu tenho pra dizer? É isso, é o jogo. E os caras estariam na final, e se o City vai pra final com o Liverpool, seria outro jogo. É um time de chegada, cara, o City, o próprio Paris Saint-Germain, chegar nessa final, eles falaram, olha, nós somos grandes, sim, a gente tem time pra chegar na final, sim, e uma hora, cara, não tô falando na temporada que vem ou na próxima, uma hora, o PSG, o City, esses times grandes que ainda não levaram, vão levar a sua Champions, cara, vão levar a sua Champions. A gente tá vivendo uma mudança muito grande, ninguém imaginou que o Cristiano ia sair do Real, tá todo mundo louco com a possibilidade do Messi sair do Barcelona, imagina que loucura isso vai ser no mundo do futebol se o Messi sai do Barcelona. Então a gente tá vendo mudanças, times novos ricos, o RB que chegou longe, o Atalanta não é rico, mas é um time que provou que sabe lutar, cara, tá incerto. A gente tá virando a curva, né, a gente tá mudando uma época de dominação aí individual de Cristiano e Messi, de dominação de Barcelona, de Real Madrid, e agora a gente não sabe bem o que vem. Agora, o City, ele jogou bem no segundo tempo. O City, ele consegue trocar passes ali e criar a chance. Eu acho que esse modo aí, igual eu falei antes, jogo único, tá, ele acelerou muito o processo. Então, talvez tenha dado uma boa casca aí, igual o Diego falou, pro City na próxima temporada. Vamos ver o que eles vão fazer. Mas... cara, pelo menos uma semifinal, eu tô torcendo muito pra pelo menos chegar na semifinal, tomara que seja na próxima temporada, assim. Porque aí é ainda mais em jogo único, ia ser legal ver, né? Mas, e dá pra ver que todo o elenco do City tá bem unido ali, né? Bem, como é que eu posso dizer, não é confiante, mas a reação deles, eles estavam levando aquilo com muita intensidade. E aquele segundo gol foi uma ducha de água fria. É, você vê a própria cara do Guardiola quando, né, quando ele tomou. O Agüero fez falta, né? O Agüero guardava aqueles gols que os dois perderam lá, né? Pois é, aquele gol ali, é claro, não dá pra comparar. Eu jogava na escolinha, não é um jogo de Champions, né, cara? Mas isso, somado a muita coisa que entrevista que jogador dá, ex-jogador, em programas como Resenha e tal, eles explicam que você já tá comemorando o gol, entendeu? Não sei se ficou claro, mas existiam infinitas formas de ele fazer aquele gol. E é foda, né? A dinâmica ali do jogo. Agora vocês falaram uma parada aí, o Michael falou, sobre mudanças, né? Mudanças. Eu acho também que essa temporada já vem desde a Copa, né? Da Copa de 2018, mas eu acho que essa temporada deixou mais evidente que algumas eras estão acabando, né? Essa era do Cristiano Ronaldo e Messi, Real Madrid, Barcelona, que, né, podem se reinventar aí e voltar a ser campeão, porque isso aconteceu com o próprio Bayern, né? Do último título do Bayern para cá, o Bayern se remodelou. Vários jogadores ali, Ribéry, Robin, que eram as cabeças do Bayern de Munique, deram espaço para outros jogadores. Agora, uma coisa que eu estava analisando e até comentando com o meu irmão, que a gente viu alguns jogos junto, como que o parâmetro Messi e Cristiano Ronaldo deixa a gente meio assim em dúvida dessa escolha do próximo melhor do mundo, sabe? Porque eu não sei o que vocês acham aí, quem que deve levar, se o Neymar ainda tem chance mesmo tendo perdido a final, mas a gente não vê um jogador comendo a bola como o Cristiano e como o Messi comiam, sabe? Aquele jogador que você fala assim, não, é indiscutível, sabe? É indiscutível. Esse é o melhor jogador do ano. Ou, tipo, a discussão é pra ver qual dos dois que foi o melhor, sabe? No mínimo detalhe, assim, de tanto que os dois jogavam bola. Pra mim, é um encerramento realmente dessa era de você ver dois gênios, assim, fazendo de tudo dentro de campo. E agora eu acho que tá ali, sabe? O jogador que vai ganhar esse ano, ele provavelmente jogou bem. Assim, porque eu não acompanho tão assim o futebol europeu, mas provavelmente jogou bem. O Lewandowski tem números ótimos, o De Bruyne lá pelo City também. Mas não é aquele jogador que você fala, puta que pariu, não tem jeito. É esse mesmo, sabe? O sarrafo do Cristiano e do Messi é muito alto. Eu acho que nenhum jogador, por enquanto, vai chegar nesse nível deles. Ah, depois que o Modric ganhou, eu perdi a fé nesse título aí. Mas pode continuar com a discussão. Não, pra mim foi quando o Messi ganhou em 2010 ali. Que assim, foi um dos melhores do mundo mais injustos da história do futebol, assim. Que ali era o ano do Schneider, cara. Uhum. Então assim, eu não pra mim, esse título de melhor do mundo, assim, eu não levo muito, sinceramente, muito em consideração, não. Porque não é sempre o melhor que ganha, não. Nem o Messi acreditou, né? Ou do Iniesta em 2012. 2010 também. É a prova disso. E quando o Cannavaro ganhou também é a prova disso, cara. É, eles não iam dar pro Zidane com aquela cabeçada. É, o Zidane perdeu ali, né? Cannavaro, eu não vi futebol pra ser melhor do mundo ali. Que é foda, eles iam dar pro Zidane. Não tinha como. Porque o outro concorrente era o Ronaldinho Gaúcho. E ele já tava... Podia ser o ano que não dá pra ninguém. Não, esse ano o cara que ganhar, tipo, vai, apesar da temporada ser mista lá na Europa, né? É, vai ser ficar marcado como o ano da Covid, como o ano que ninguém jogou, como o ano que foi enrolado e tal. É verdade. Assim, eu acho que, assim, levar esse ano... Se a gente pegar esses dois últimos... Acho que foi os dois últimos jogos aí, o Lewandowski passou em branco também. Não jogou muito bem, não. Pelo conjunto da obra, assim, pô, o cara 50... Acho que foi 50 gols na temporada e tal. Eu daria pro Lewandowski, assim. Neymar, talvez? Iago sei, Pikachu. Assim. Vamos dar o melhor do mundo pra Iago Pikachu. Fica todo mundo feliz. Pronto, fica todo mundo feliz, né? Eu acho válido. Ô Guilherme. Mas só... Porque, assim, falou aí o final de era do Cristiano Ronaldo, Messi, assim. Cara, Cristiano Ronaldo, esse ano, ainda teve números absurdos. Assim, o nível de produção dele não caiu. Só que, cara, ele não ganha, não dá pra ganhar sozinho. Faltou ali o elenco de apoio da Juventus ajudar. E assim, o Messi, então, nem se fala, cara. O Messi, várias vezes no Barcelona, ele decidiu alguns jogos esse ano, inclusive, né? Mas, cara, não deu. Então, assim, o time tava uma draga, assim. Então, a reformulação que tem que fazer é gigantesca. Gigantesca, assim. Tanto que eu até falei no Na Gaveta que o... Cara, o Barcelona precisa de um novo Guardiola. Assim, não é questão de... E eu não sei se o Koeman vai fazer isso. Assim, não digo em revolução tática. É pegar e reformular esse elenco. Mandar os... Ter nervo de aço, ter apoio da diretoria pra mandar vários medalhões embora, puxar da base e trazer alguns jogadores mais baratos, mais jovens, assim. Vocês acham que o Messi... Agora você falou, vocês acham que o Messi... Existe a possibilidade real, oficial, dele sair do Barcelona, gente? Ah, ele não vai sair. Cara, eu queria que ele saísse. Não, tudo bem, eu também queria. Mas vocês acham que essa possibilidade é viável? É válida? É existente? Se os dois concordar, mano, porque a multa ninguém vai pagar, né? Nem ele, nem o clube, nem um outro clube. Então, assim, vai depender muito, assim, do que os dirigentes e do que ele quer pra carreira, assim. Será que ele vai querer passar por outra reformulação, uma reformulação grande, que o elenco realmente precisa de reformulação de elenco, assim? Porque, se eu pensasse pelo lado do clube, assim, sinceramente eu tentaria vender ele, assim. Porque, cara, tu vê claramente que esse vestiário do Barcelona é um vestiário totalmente tóxico. Assim, é muita panela, assim, atrapalha treinador, assim. Não sei se o Koeman vai ser um treinador pesado pra se manter essa galera toda ali, pra manter essa fazer essa reformulação, se manter essa galera, se ele vai conseguir gerir isso. Não, e outra coisa, imagina o Messi mal, pensa na situação, todo mundo na bancada, o Messi tá mal, não tá jogando bem, não tá rendendo, aí você bota um técnico novato, não de carreira, mas novato no Barça, aí você imagina esse cara dando o colete de banco pro Messi. Seria bom pro Barcelona e seria bom pro Messi sair, porque assim, ele iria pro outro campeonato, pra um outro time, manter a ambição ali de ganhar título, E, cara, pro Barcelona, assim, né? Porque não tem que sair só o Messi pra mim. Tem que sair uma barca gigante, assim. Pra vir toda essa galera ali. Ah, o Piquet, Messi, ele foi o primeiro, depois do 8-2, o Piquet, ele foi um dos primeiros a levantar a mão e falar, se for melhor pro Barça, é o meio do pé. Se precisar, eu saio. Ou se chegar pro Messi, o projeto vai ser esse, assim, né? A gente vai fazer essa reformulação aqui, porque ele chegava assim, ó, tá, igual mais ou menos o que o Valencia fez, ó, tá todo mundo à venda, menos um jogador lá que eles falaram lá, mas é, o caso do Valencia é um pouco diferente. Mas assim, tinha que falar, ó, tá todo mundo à venda no Barcelona, menos o Messi. Eles botaram alguns jogadores lá, mas assim, eu acho que tinha que chegar assim, ah, tá, Messi, vai participar dessa reformulação da gente? Vamos. Então, beleza. Olha só, tá todo mundo à venda, menos o Messi. Pra mim ele é Messi, talvez o goleiro, o De Jong, só. O resto, pode botar tudo à venda, tá ligado? E acertar as contratações, né, cara? Que tu vê, cara, tinha 300 milhões, quase 300 milhões de euros. Cento e pouco, 150, acho que era 150 no banco. O Griezmann tava no banco e outros 120 milhões, cento e poucos milhões, o Coutinho no outro time que ainda fez dois gols em você. Então você vê o nível de má gestão que tá o Barcelona, então assim. Alguém sabe o valor exato? Eu que eu não lembro de cabeça agora que o Barcelona vendeu o Neymar? Foi 230. 230? Foi 230, foi a multa dele, 220, 230, por aí. Então, sabe o que o Barcelona deveria ter feito? Com os 230, casava mais 10 e trazia o Neymar de volta. Mandava o Messi pra lá e trazia o Neymar pra cá, né? E eu vou te falar, eu não sei se... E o Neymar não é essa solução, assim, cara. Eu hoje, não, se fosse o Neymar... Neymar não é solução, não, pra time nenhum, não é hoje, solução, cara. Mas olha só, presta atenção. Depois do Neymar, o Barcelona quis um novo Neymar. Veio o Arthur, o Barcelona foi atrás do Malcom, trouxe... Cara, o Barcelona... Tava tão desesperado que o Barcelona foi no aeroporto pra falar pro Malco, porra, não vai pra Roma não, vem pra cá. E ele fez a burrice de ter ido pro... Talvez na Roma ele tivesse bem melhor, assim. Com certeza, na Roma ele seria titular, cara. Não, não vai pra Roma não. Aí ele vem, traz Griezmann, traz Dembélé, que é um completo inconsequente. E sabe que, além do mais, o Barcelona pegou a multa rescisória dos caras e tacou no talo, com medo de alguém levar. É, cara, então foi uma gestão muito ruim, assim. O que tinha que mudar também era toda a diretoria e gestão do Barcelona, assim, né? Não só o treinador. E, assim, o problema do... E tu vê... E queimou o jogador, cara. Queimou o Arthur, porque o Arthur, não sei, pelo que eu vi, assim, de entrevista, assim, não se dava bem ali no vestiário. Aí o cara é queimado. O Arthur... Eu ainda tenho essa esperança, tá? Eu acho que na Juve ele vai estourar e vai se firmar na Europa. Mas assim, o Arthur, pra mim, o Arthur e o De Jong era pra ser o Xavi Iniesta do Barcelona, tá ligado? Não tô falando em qualidade, assim, eu digo ser... A diretoria do Barcelona pensava igual você, a diretoria do Barcelona tinha essa ideia. De ser o pilar, os pilares do meio de campo do time, assim. Ele, pra mim, assim, o De Jong é muito... Cara, assim, eu falo porque eu torço pro Ajax, eu acompanho muito o Ajax, até por jogar futebol manager. Eu passei a gostar, acompanhar bastante o Ajax, assim, é um dos times da Europa que eu gosto de ver. Gosto de torcer, assim, gosto de ver. E o Arsenal. É assim, foi uma. Eu, com o Arthur, eu achei um pouco precipitado, assim. A mesma coisa com o Coutinho, assim. Eu achei que queimaram muito cedo demais, assim. Ter vendido o Arthur, assim, eu achei um erro, assim. Eu acho que na Juventus ele vai jogar bem. Eu queria falar essa questão do Messi e do Cristiano Ronaldo. Você vê, né, a competição individual deles, né, de querer ser o melhor, ela elevou o sarrafo do prêmio de melhor do mundo e da própria Liga dos Campeões, porque você ganhar a Liga dos Campeões, você tem outro status concorrendo. Isso mexeu o mercado inteiro da Europa, porque a importância do torneio, ela mudou completamente e está muito associada a essa... esse domínio que os dois tiveram, porque Real Madrid e Barcelona, eles chegaram em várias semifinais, né, nesses últimos anos, embora em alguns anos eles tenham ficado de fora, né? E o Cristiano Ronaldo é curioso porque ele ficou nessa briga, só que se você comparar na Espanha, o domínio do Messi foi muito maior, mas fora o campeonato espanhol ali, foi mais equilibrado. Em relação ao Messi, é isso que vocês estavam falando, né? Tipo, o time queimou muito, muito jogador, mas o curioso é que ele vem carregando o time nas costas há um bom tempo, né? A gente sempre imagina que agora essa temporada vai ter uma queda. E ele continua fazendo boas temporadas. O Cristiano Ronaldo mudou o estilo dele e tal, continua rendendo bastante. O Matheus falou do Dembélé. Eu não consigo ouvir esse nome pelo aquele gol que ele perdeu contra o Liverpool. Um gol, tipo, de educação física, né? Que tu, aquele cara que é o último a ser escolhido, que tá sozinho na área e chuta de qualquer jeito. E fez falta, né? Aquele gol. Eu concordo, eu acho que, curioso, um treinador eu li recentemente que o Xavi tá sendo preparado. E acho que seria o melhor nome, assim, que é um nome de respeito, tem história no clube. Eu acho que é muito cedo ainda, a gente pode se queimar, como também é arriscado o Pirlo, né? É, mas daí tinha que reformular. O Guardiola, quando entrou em 2008, ele tirou, o Ronaldinho já tinha saído, mas ele não quis o Deco, ele não queria o Eto'o acabou ficando. Ele reformulou o elenco, né, e a forma de jogar do time, né? Então, assim, e uma coisa assim, também que a gente tem que falar do Barcelona, assim, que o Barcelona deu sorte, assim, que a gente até tem essa visão, né? Ah, a base do Barcelona é demais, assim. Porque, cara, porque saiu na mesma época ali, Xavi era mais velho, mas o Iniesta, surgiu tudo na mesma época, Iniesta, o Busquets, o Messi, entendeu? Então, assim, a gente ficou nesse imaginário que a base do Barcelona é sensacional, sai craque toda hora, porque saiu essa galera toda junta, né? Então, assim, surgiu essa galera toda junta. Então, a gente tem um pouco dessa falsa sensação. Então, assim, é algo que também o Barcelona acho que perdeu um pouco, né? De base, acho que tem ali, surgiu o Ansu Fati ali, que é um bom jogador. Então, assim, e procurar jogadores jovens, assim, jovens e com potencial, né? Que a gente não vê o Barcelona mais fazendo isso, né? Então, assim, né? Outros clubes hoje acertam muito mais, né? E vendem por absurdos, né? Tá faltando isso também pra mim. Diego, o Barcelona começou algumas coisas que o pessoal acusava o Real Madrid anos atrás. O Barcelona fez essa questão de gastar horrores e contratações que não deu certo. Isso era uma crítica feita ao Real Madrid há uns anos 2000. E o Barcelona, nesses últimos anos, entrou nessa vibe aí. E o Zidane, agora que ele voltou, né, que tá fazendo a gestão de vestiário, tinha falado do vestiário, colocou o Real Madrid à frente do Barcelona na Espanha, e o Barcelona não, na Europa não consegue mais. O Barcelona, ele não chegava na Champions, mas na Espanha ele conseguia dominar. E agora ele tá ficando para trás, né, nas duas pontas. E cara, o Barcelona tá virando Milan num quesito: o jogador vai para lá, acaba a carreira. Cara, é impressionante, assim, o Milan tá, assim, o Barcelona virou cemitério de carreira, cara, de jogador, assim, jogador bom, promissor, vai pro Barcelona, cara, esse Barcelona bagunçado some com o jogador, tu vê, é em exemplos aí. Mas, pensando aqui que Messi sairia, né, vamos fazer um exercício aqui de pensamento, Messi saindo do Barcelona, não seria uma boa pra PSG ou então até mesmo pra City? City, tá prontinho. Eu queria ele na Itália. Eu acho que, assim, se ele for pra Inter, vai ser bom pra ele, pro futebol italiano, e vai ser bom pro Cristiano Ronaldo, que ele, eu acho que ele vai ficar, se motivar e ficar na Juventus. Eu queria ele na Premier League. É, eu também queria ver ele, mas assim, eu também queria, cara, assim, ver no futebol inglês. Eu acho que o futebol dele e o futebol inglês, eu acho que combina melhor. É, e o pessoal falou, né, acho que foi da ESPN, da comissão técnica do City, são catalães, tem a questão do Guardiola, que foi o grande responsável aí por mudar o Messi de posição e ter encontrado, como é que posso dizer, eles terem se dado certo, a forma como o Guardiola pensa o jogo, a forma como o Messi faz o jogo. E eu acredito que se ele for sair, é um risco. Mas um risco menor seria ele já ir pro City. O Guardiola já o conhece e já conhece o próprio elenco do Manchester City. Daria um gás novo pro City também. Acho que era a melhor opção. Mas não acho que vai acontecer. Acho que no fim ele vai acabar ficando. Ele tem muito disso, né? Já fez isso outras vezes falando. Primeiro que é a notícia, já, a gente não tem certeza, mas tomando como verdade, ele já fez isso outras vezes falando que não ia mais jogar pela seleção, acabou voltando. Então eu não acredito. É, a questão é que ele não é mais jovem, né, cara? Ele tem o quê? 33 anos? 33 pra 34? Ele não é mais jovem, né, cara? E assim, você investir tanto dinheiro num jogador que, embora seja o Messi, quantos anos de futebol em alto nível ele ainda dá? 2? 3? 4? Quantos? É por isso que eu tô falando de times como o PSG e o Manchester City, porque são times que têm um objetivo claro, sabe? Para um jogador como o Messi, se você, o PSG, por exemplo, contrata um jogador desse para jogar 2 anos e em 2 anos ganha a Champions... Com certeza. É, sim. E ele se aposentaria. É, eu falo mesmo pelo Brasil. Quantas vezes um time aqui no Brasil trouxe um jogador desse que a pessoa, tá fim de carreira. O Atlético Mineiro trouxe o Ronaldinho, fim de carreira, ganhou a Libertadores. Você acha que o Atlético Mineiro não com valeu? Com certeza. Do Ronaldo ganhar Libertadores e uma Copa do Nem Brasil, fala. Sabe? Então eu vejo esse tipo de time pra eles, não é assim, porque a Inter de Milão tá numa reconstrução também, o futebol italiano inteiro tá numa reconstrução, né? Mas já não tem essa carga, sabe? Não tem essa, não tá com esse desejo. Se a Inter de Milão com o tempo conseguir se reconstruir, vai ganhar a Champions de novo, sabe? O próprio Milan, a Juventus. Então, sei lá, eu acho que para um time que tá nessa ambição aí de ganhar a Champions rápido, eu acho que, sei lá, e com o dinheiro, né, que eles têm. Como a gente tá falando, a era Messi e Cristiano Ronaldo, tal qual um cometa, tá passando, galera. Daqui a mais uns anos eles se aposentam, não tem jeito. Eles não são a cabeça do Walt Disney que tá congelada lá dentro. Ou do Roberto Marinho. Tá passando. Então, tipo assim, uma hora os caras vão se aposentar, os caras vão ficando mais velhos, eles vão ficando mais lentos, não tem jeito. E aí você surge os novos eles, que é Neymar, que é o Mbappé. Você tem ainda o De Bruyne, que tem muita lenha pra queimar ainda. Eu acho um dos melhores jogadores da atualidade. E vários outros. Você teve o Hazard, por exemplo, que saiu aqui do Chelsea, foi pro Real, mas ainda não conseguiu mostrar o mesmo futebol. Mas é jovem ainda. Você tá falando de Londres? Você falou saiu aqui do Chelsea? Ah, qual é, cara? Vai me zoar agora? Ó o cara, mano, me tirando, porra. Aqui do Chelsea, cara, os Blues. Qual é a tua? Então, assim, essa era desses caras tá passando. E isso que o Guilherme falou é muito assertivo, cara. O City e o Paris Saint-Germain e o PSG seria a casa certa pro Messi, cara. Traz o cara e fala: vamos ganhar a Champions. Vamos queimar as últimas lenhas que a gente tem. Que a gente tem, não, que você tem, porque você tá velho. Né? Você é que tá velho. Vamos queimar as últimas lenhas que você tem. E aí a gente ganha a Champions, cara. É isso aí. Então, pessoal, esse foi mais um cast aqui do Papo de Calçada na Champions League. E aí, ano que vem a gente vai estar de volta aqui, falando, acho que um pouquinho antes daí, né? Antes da final, pra gente dar aquele palpite clássico. E depois da final, pra gente discutir, né? O vencedor e o perdedor da Champions League. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. Antes da gente se despedir aqui, eu quero pedir pro nosso amigo do Cappuccino Cast aí, o Diego, falar como é que a gente encontra o podcast, como é que a gente acha ele lá. Quem quiser me ouvir por aí, é só procurar o podcast Elementar, sai toda semana aí filmes e séries. Estamos em todos os agregadores, no Spotify, Deezer e afins. E também o Elementar faz parte lá do Cappuccino Cast, lá da casa do Bookstime Brasil. Então é só entrar lá no Bookstime Brasil e procurar a gente lá também. Também faço parte lá do Cappuccino Cast. E aproveita e manda uma dica cultural aí pro Papo de Calçada, que a gente aqui no final de cada episódio, a gente indica uma coisa pro ouvinte, pra ele ler, pra ele ver, pra ele assistir. Olha, eu vou indicar um mangá de futebol, chamado Giant Killing, que pra mim é a melhor obra japonesa de futebol que tem. Melhor que Super Campeões? Com certeza. Porque assim, é uma parada totalmente pé no chão, né? porque o Supercampeões é aquela parada mais mágica, né? Então, assim, pra quem gosta, assim, de quer ver algo totalmente pé no chão, tanto que o foco não é no jogador, é no treinador, né? O treinador é o personagem principal da história. Mas, assim, ele vai por N coisas, assim, né? Tem episódio que foca na torcida, num torcedor, no olheiro do time, então é muito bom, assim. Quem gosta de futebol é a melhor coisa que tem. É a melhor coisa que tem de futebol no Japão, assim, pra mim, assim. Mas, infelizmente, você tem que ler o mangá, porque o anime só teve uma temporada. Então, se você procurar aí, você acha. É muito bom. O anime é legal, mas, infelizmente, incompleto. Ah, eu assisti um filme esse fim de semana, que era um filme que tava na minha lista. Eu sou do pra quem não sabe, eu sou do TV na Calçada. Então, a minha vida é falar de filme e de série. E é um filme não muito fácil de se assistir, mas é um clássico. De 1985, o filme se chama A Fortaleza, cara. É um filme meio bizarro. Eu tô indicando esse filme porque, tipo assim, eu tô adiando pra assistir esse filme faz anos. E esse fim de semana eu vi. E, cara, me surpreendeu. É um filme com orçamento baixíssimo, com péssimos atores. Mas a história é muito boa. A história é muito boa. E assim, ele conta a história de uma classe, de uma escola, que são sequestrados. Se eu não me engano, ele tá completinho no YouTube, tá? E aí você tem uma professora e alunos tentando se safar de sequestradores que usam máscaras bizarras. E eles fogem pela floresta e, cara, é um filme meio gore, é um filme meio pesado e, assim, eu achei muito legal a temática, me lembra um pouco o Stephen King, que é um cara que eu sou fã, me lembra um pouco o Romero, apesar de não ser nem Stephen King nem Romero, mas é um filme que eu gostei de acompanhar. A Fortaleza, 1985, é um filme australiano, tá? Tem vários filmes com esse nome, mas esse é o filme de uma professora com as criancinhas tentando se safar e aprontando altas confusões. Deixa eu indicar aqui, eu vou indicar uma sitcom, uma das sitcoms que eu não tinha assistido ainda, parei pra ver essa semana aí, e foi indicação da Lika, lá do Me Julguem. A gente fez um joguinho aqui, né, sobre os casais de sitcoms e tal, é um episódio que vai sair mais pra frente aí. Nós pedimos lá no grupo pro pessoal mandar sugestão, e ela mandou Mike e Molly, e eu não tinha assistido ainda Mike e Molly, parei pra ver o que é que... aqui em casa a gente adora sitcom, cara. E nunca tinha visto essa série. E é maravilhosa. Divertidíssima, sabe? Muito, muito bom. Não sei se tem algum streaming aí. Qual que tá. Na Netflix, que é o que eu tenho aqui, não tem. Mas a gente deu um jeito alternativo aqui pra assistir. Cara, tô adorando. Adorando. Os episódios são aquele jeito, né? Produção do Chuck Lorre, então Warner, a gente já, né? Imagina o... da Warner, então a gente já imagina o que que vem por aí. E é aquilo, cara, é aquela série pra você ver na hora do almoço, pra você dar risada, pra você tomar um café, dar uma pausa, desligar o cérebro. É muito bom, cara. Eu tô na segunda temporada e tô na terceira, eu já acabei a segunda, tô na terceira e tô adorando. Então valeu, agradecer aqui a Lika pela dica e é isso aí, assistam lá, Mike e Molly. Caraca, que saudade do ano de 2011, eu peguei essa série começando, cara, que deu aquela confusão lá com o Two and a Half Men, e quando você tem a Warner, tem sempre uma série nova, uma propaganda. E eu lembro que me chamou a atenção, eu assistia Warner ali, era sitcom atrás de sitcom, eu achava bem divertido. E agora que você falou, eu vou voltar ali, reassistir, porque deu uma saudade agora, bons tempos, 2011. Foi um bom ano pra mim, Barcelona campeão, tal, várias coisas. saudade. Eu vou indicar aqui o Musashi, eu não li ainda, mas eu vou indicar a trilogia do Eiji Yoshikawa, certo? Porque começou assim, né? Eu tô estudando várias coisas, vários assuntos, aí eu tô estudando um economista chamado Eduardo Moreira, e ele tem uma frase lá que é muito legal, né? Tipo, que no caso do Musashi, que ele cita, que mesmo ele, se ele fosse derrotado, mas sobrevivesse à arte da espada, que era o samurai, né, no caso, ele não perdeu, porque a arte da espada ganhou. E ele faz analogia no caso do argumento, né, que, tipo, você pode ter um argumento, você pode ser, entre aspas, derrotado nesse seu argumento, mas se o que sobreviveu foi ali o debate em busca da verdade, você acaba não perdendo, né? Para evitar, assim, questão de ataques pessoais. Eu gostei muito da sinopse, que o Musashi, ele foi um samurai famoso no Japão, e ele nunca perdeu, e ele sempre tinha. Ele foi, trabalhou com arte também, com pintura. Eu estou estudando ainda a vida dele. E nesse caso, nesse sentido, sempre para se renovar, né? Sempre buscando se reorganizar para continuar sendo o melhor. E até tem uma confusão em relação aos livros, porque ele tem um livro, que é o livro dos Cinco Anéis. E algumas pessoas compraram esse livro achando que ali iam aprender, né, a questão da disciplina, dos valores e tal. Só que no livro dos Cinco Anéis você aprende a segurar a katana. Eu tava lendo as resenhas, as pessoas, não, eu esperava ter ali os valores, a disciplina militar e tal, eu aprendi a segurar a katana. Então, o correto é o romance, entendeu? A trilogia. Exatamente. Então eu indico aí, eu quero ler, fiquei muito interessado na vida dele. Depois que a gente lê, a gente faz aquele podcast e bastra com a bola. Beleza. É, o Musashi é o que tem a frase viva pela espada, morra pela espada? Eu acho que sim. Eu não cheguei, né? Eu não vi essa frase, mas tem grandes possibilidades. Eu vou indicar aqui um documentário em série que tem na Netflix chamado A Era dos Dados. E é muito divertido e muito legal como é que você se vê no meio desse mundo dos dados, como você dá suas informações fáceis, né, para as redes sociais e para a internet, e nem sabe o que os caras estão fazendo com eles, né? No primeiro episódio que eu vi, e um pouco do segundo até agora, no primeiro eles... Um cientista lá em Nova York, eles botam um rastreador, um GPS no Sabiá, e descobre que o Sabiá, eles vêm aqui pro Brasil, né? Vêm aqui pra América do Sul, né, no inverno. Antes da temporada de furacões lá. E quanto mais cedo o sabiá vem aqui pro sul, mais forte é os furacões. E ninguém tinha ligado isso antes. E esse cientista que teve essa ideia de fazer isso aí, ele, tipo, conseguiu prever mais que os meteorologistas conseguiam a incidência e o tanto de furacões que tem lá nos Estados Unidos. Essa é só uma das coisas que acontecem nessa série, e eu aconselho você que gosta dessa área da informática e dos dados e assistir essa série, A Era dos Dados, lá na Netflix. Pessoal, esse foi o podcast Papo de Calçada. Não deixe lá de conferir o nosso amigo aqui do Cappuccino lá no podcast dele, e siga o Papo de Calçada nas redes sociais, nosso canal no YouTube, lá no Facebook, na nossa página, onde você pode sugerir pautas, e também no grupo do Telegram, no t.me/papodecalçadapodcast. E a gente tá lá no Instagram, né, de vez em quando postando as capas do episódio lá, para você ficar informado quando tem um episódio novo. No Instagram, você pesquisa lá por Papo de Calçada, o podcast, você vai achar a gente lá também. E no nosso blog, onde tem outros podcasts, tem a Renata, tem o Guilherme com os textos dele bem, bem interessantes de vez em quando lá. O cara escreve, pessoal, não é brincadeira não. E um episódio novo, um programa novo, né, Guilherme? O TV 15 polegadas, você pode falar um pouquinho pra gente o que é? É um TV na calçada mais resumido, né? Quando a gente vai falar de uma segunda temporada ou de uma série, um filme que não dá um episódio completo, a gente faz um resumo ali, uma resenha rápida, e coloca no 15 polegadas, que tá intercalando lá no feed do TV na Calçada. A gente tá com o Matheus aqui também, que é do TV da Calçada exclusivamente, mas tá participando agora aqui no jogo, no... falando da Champions, e também participou do podcast, o Guilherme falou agora há pouco, que a gente fez uma guerrinha entre ali casais de séries, que vai sair logo após, logo mais, né, depois desse podcast aqui, que esse já sai agora, nessa semana, por causa do jogo. E a gente também quer que você ouça esse nosso recadinho aí, que é muito importante, e nós estamos planejando um encontro no ano que vem. Olá,